O valor estimado da licitação supera 18 milhões e meio de reais. Plantão de notícias, Liberdade. Cleiton Ferreira. As festas de comidas gigantes estão chegando ao fim no São João de Caruaru. Nesta sexta-feira, serão realizados dois eventos para animar os forrozeiros. O maior cuscuz recheado ocorrerá no bairro Morada Nova e leite de onça será distribuído no bairro Maurício de Nassau. O Festival de Comidas Gigantes de Caruaru será encerrado no sábado com a festa da Vaca Atolada. A distribuição ocorrerá no bairro São João da Escócia a partir das 7 da noite. Este ano, foram realizadas 62 festas das 5 associações de comidas gigantes de Caruaru. Cleiton Ferreira, Liberdade, São João de Verdade. Outras informações no site liberdade.com.br. Plantão de notícias Liberdade, deixando você bem informado. Oferecimento, Avil Tecidos e Aviamentos, sempre junto com você. Eita que São João é navio! Você já tá pronto pra arrastar o pé? Oxe, corre pras lojas Avil, pegue seus tecidos juninos, faça sua roupa e decore seu arraiar. Navio, tá tudo bonito, com xadrez, chita, linha e botão pra você forrosar e brincar no São João. São João do Avil, 35 anos, você faz parte dessa história. Viva a Liberdade FM! É o São João 2023! São João de Luiz Lacerda! Só alegria espalhada por toda a cidade. Vem brincar com a gente, na Liberdade é São João de verdade. A tradição aqui não vai embora, é só sintonizar pra posa, não tem hora. A mais completa vem curtir com a gente. Escuta preferido, o som daqui é diferente. Na Liberdade é bem melhor. Notícia, informação, arrasta, pé e forró. Todos os anos a melhor transmissão, levando pra você o melhor do São João. Na Liberdade é bem melhor. Notícia, informação, arrasta, pé e forró. Todos os anos a melhor transmissão, levando pra você só o melhor do São João. Tem pé de serra, Jorge de Altinho, tem cobertura em cada canto da cidade. Tem bacamartes, comidas gigantes, a sintonia é uma só. Na Liberdade é bem melhor. São João 2023, oferecimento Tupã, 40 anos, 10 carros e milhões de motivos para comemorar. Pixbet, vale a pena se jogar nesse São João, pode apostar, Pixbet. São João com Pitu, mania de brasileiro. Maxton, liberdade para ser mais você. Popular Alimentos, há quase meio século, presente na sua mesa. Casas Bahia e Eletrolux, patrocinadoras do maior e melhor São João do mundo em Caruaru. Bolo de milho fofinho e cremoso ao mesmo tempo? Não tem segredo, tem Maisena. E quem faz com amor, faz com primor. Vem aí, mais um programa com o padrão Liberdade. Interatividade, Disque Toque. Participação, Disque Toque. Você conectado, Disque Toque. Grandes promoções, Disque Toque. 2103-1170, Disque Toque, Disque Toque. Oferecimento, Livraria Dom Bosco, onde começa a sua jornada de sucesso, Caruaru e Santa Cruz. Simbora, galera! Boa tarde pra você, ouvinte Liberdade. A partir de agora está no ar Disque Toque, na minha, na sua, na nossa Liberdade. Pra fazer a festa nessa quinta-feira boa, feriado de São Pedro, vamos aumentar o som e curtir. Liberdade! Liberdade. Na Liberdade é bem melhor. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, eu, Jadson Carvalho, e você estaremos juntos no Disque Talk até as 5 da tarde. Eu conto claro e sempre com a tua participação. Manda áudio, manda texto, fica à vontade. 98214-7247. WhatsApp da sua Liberdade, que você já conhece. É só participar, manda ver. Vamos lá. Aproveita que tá com o celular na mão e segue a Liberdade também nas redes sociais. @947Liberdade, Instagram e Twitter. Fica à vontade, participa lá, tem bastidores, promoções, tudo isso. Facebook, Rádio Liberdade de Caruaru. O nosso YouTube também, ó, Rádio Liberdade de Caruaru. Aproveita que hoje também tem mais uma live esperando por você. Se inscreve e ativa o sininho, é. Tem também TikTok, viu? Agora a Liberdade tá lá no Arrasta Pra Cima. Vamos embora. Liberdade, @947. Fácil, fácil de encontrar. Redes sociais divulgadas pra você. Então, sem mais enrolação, vamos começar essa quinta-feira boa. Disque Toque tá no ar hoje, dia 29 de junho de 2023. 29 de junho. Faz idade nova hoje? Parabéns, felicidades. Vem comemorar com a Liberdade. Porque aqui sim, você sabe que é bem melhor. É... sem enrolação, vou direto com a primeira música. Você manda bala, você pede aí o que você quer ouvir e eu vou tocar pra você, sem mais. WhatsApp 98214-7247. Liberdade FM. Que é Luzia do Rosanópolis. Toca pra mim qualquer um com dois de valsa. Dá um beijo todo dia para ti. Para te beijar e dar um beijo, tô doidinho para te beijar.